Vou cantar o primeiro. O primeiro? Você? Pode. Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. Samba Santa Marença, pra gente aprender. Alô, meu Santo Amaro, hoje eu vim lhe conhecer. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Esse samba foi o que Carlinhos Brown, com os outros artistas, regravou. Mas só que ele não faz esse refrão de Ave Maria, que foi gravado por Puleirinho da Bahia, Aureliano Sambador, Chica do Pandeiro, Edith e Isaura.